Senhoras e senhores, aqui está o imponente, majestoso Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Evolução, como você nunca viu igual. Sincronismo perfeito para o espetáculo de luzes. Bora, minha produção! Ajustado tudo! Clinge Nascimento! E a maior fidelidade sonora em toneladas do mais puro e refinado som digital. Totalmente digital! Com a fera no ponto perfeito para as mais fortes emoções. Que venham os domadores. Que venham os domadores. Cowboy DJ Punk! Ninguém tá solteiro, joga a bolsinha pra cima, que eu quero ver, joga a bolsinha pra cima, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pro alto e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Assim ó, eu vou no rei, vocês vão no roll. Ei, torcida do Flamengo, se tiver na área, bota o bracinho pro alto, tira o lacinho, tira o lacinho, tira o lacinho. Gira, gira, 5, 4, 3, 2, acordamos o Búfalo! Todo mal que ele te fez. Cabelo ok, marginal ok, sobrancelha ok. Tá pro boquinho, tá pro boquinho. Tá no bailão do dia. Tá no bailão. vem, deixa com a gente. Não, eu tô no negão. Maurício da Tifadão, ele tá lá. Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô. Chegamos pra Botafogo. Obrigado, meu parceiro DJ Nenê. Ele arrebentou tudo. Ele, seu irmãozão. Tá pegando fogo, fogo aqui no Búfalo. Tá pegando fogo, tá daquele jeito. Chama o Punk e o Rione, que agora eles são bombeiros. Chama o Punk e o Rione, que agora eles são bombeiros. Chama o Punk e o Rione, que... As nossas meninas, sim, não, sim, não. E a galera. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostos. Um, dois, três, quatro. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala com uma bala que bate a onda. Botei uma bala com uma bala que bate a onda. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Bota a pressão, pressão, bota a pressão, pressão, bota a pressão, pressão, bota a pressão, pressão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, muito obrigado pelo carinho. Sempre fechado com a maior estrutura. Com a estrutura. E hoje eles estão de rock doido, Maninho, Maninho. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o baile do negão primeiro. Se liga. Tu já sabe qual é. Olha o Mikael do Búfalo Rock Doido. O Eldinho, o Brago, o André. Vamos lá. Bora, Santo. Agora já! Fininho, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o Rione, Punk. Os diferenciados. Pra se falar de amor, tem que baixar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pulo e só acordo meio-dia. Obrigado, minha equipe mata, fuga veloz, tipo assim, de Santa Maria. Sim, eu não nasci pro Búfalo, Búfalo. Pra Chiquinha. Eu não nasci pro Búfalo, Búfalo que nasceu pra mim. Essa é a velha guarda aqui no Búfalo. Alô, Chiquinha. Búfalo que nasceu pra mim. Tu quer falar de amor, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Morenita. Explode o bagulho! Joga ela pro céu! Joga ela pro céu! Joga ela pro céu! Joga todo mundo! Eu tô gostando de uma prostituta. Vocês! Fique tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga, joga! Cadê a galera do Paixandu? Se tiver presente aí, dá um grito. Quem tem amigo corno, fora, fora, fora, fora. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Grito, grito. Que menina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me manda. E diz pra mim, uau! Pega, pega, pega, pega, pega, pega a visão. Pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão. Um, dois, três, quatro. Doente de amor. Eu não sei porquê, mas essa música, ela mexe com o psicológico da galera. Quem pegou o chifre 2019 dá um grito. Aí vocês ficam com vergonha de assumir, né? Mas quem colocou o chifre em 2019 dá um grito! Olha, se tu pegou um chifre e tá sofrendo por esse chifre, aqui no Búfalo a gente ensina pra vocês, ó. É assim. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não... Arrepia! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor. jogar tudo pra cima! Pega lá pro céu! Vai, vai, vai, vai! Atenção, senhores passageiros do Búfalo, preparar para a decolagem. Zé Maria, o Divan, Leozinho, olha o Romi, diretoria da Metalúrgica Ferrencia, todo mundo na área, olha meu patrão Boris aqui do ladinho, RM do Pop, mas agora ele disse, eu assinei o contrato e agora eu sou daqui, maninho, já tá batizado o RM, agora RM do Padão, tamo junto Boris, vai galera, tu me aí. Logos por farra! Já por aqui com a gente, valeu! Fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo. Tá pegando fogo! Fogo no parque, pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Por que você me trata assim? Apenas quero. Logos por farra! Feliz! Te fazer feliz! Tá pegando fogo! Te fazer feliz! Vai pra puta que pariu! Oi? Nunca mais me liga! Vai pra puta que pariu! Oi? Nunca mais me liga! Bora lá, chefão! Tô com o Rione Punk junto com a tua amiga. Vai da puta que pariu, nunca mais me liga. Vai da puta que pariu, nunca mais me liga. Lance família, coisa que subiu da minha vida. Lance família, um, dois, três, quatro. Rione Punk, tô na área. Vamos na área. Ponto vai explodir. Rione Punk, tô na área. Teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Explodir tudo. Tô sabendo que o Darlan já tá na área. Hoje é a data que marca a volta dele aqui no Búfalo e pra gente é um prazer receber de volta. Esse cara que tem a cara do Búfalo é a casa dele. Darlan, cadê você, meu DJ? Yoni, a gente, na verdade, queríamos cumprimentar toda essa massa presente hoje aqui no Balneário do Vera, né? Antes de mais nada, dizer pra todos os seguidores e simpatizantes do Búfalo que a gente tá fazendo também uma série de investimentos pra todo esse público. E gosta de ver o Búfalo daquele jeito, recheado, recheio, viu? Recheio. É, essa semana agora, já na volta do Rio de Janeiro, a gente já estreia o nosso novo sistema de som também, totalmente rebaixado aí, viu? Telões, já tem o nosso PC no fundo, muitas coisas chegam pra galera, com o Búfalo, viu? Som, prepare-se, é o nosso diretor, melhor do entretenimento pra toda a galera. Meu grande parceiro Boris RM, pra toda a galera, o DJ Neymê por ali, o Jackson, o Leozinho, essas pessoas que estão sempre juntos. Maurício se faz de doido, toda a galera também chegando. Também chegando, também, Marido. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu corpo quer uma. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Vocês! Então canta essa aqui pra mim, ó, minha! Obrigado, Marlon, da Coca-Cola de Capanema. Esse tem moral, Marlon! Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi. Minha família cacetada de Santa Maria. Alô, cacetada! Não! Ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Búfalo do Marajó, sempre. DJ Punk, DJ Rione, DJ Calma. Cowboy Darlan. Sabe quem tá aqui comigo, meu parceiro? Meu parceiro, William, William, Joy. Joy. Da Maria, na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão me ampara, querendo brincar comigo, rindo da minha cara. Equipe Vivendo de Farro, Marcelo de Capanema, Gerlani, Olho Romário, Derrame, Elia Gelada, toda essa galera. Aceitar suas insinuações me provocou. Aprontando nessa gente. É levar um sistema, novo pro Brasil. Esse sargento é do porque eu mereço um recomeço. Estão na área e estão botando na pressão. E onde é que tá na pressão? O sistema de áudio mais perfeito do Pará. Só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto. Quem é do papão, joga a mãozinha pra cima aí. Mãozinha pro alto, só quem torce pro... Agora inverteu! E a galera do leão bate na palma da mão. E a torcida do leão bate na palma da mão. E a torcida do leão bate na palma da mão. É pra aquecer o chão do fundo do fundo. DJ Silvan, homem que comanda toda a região, para ver esse tem que tirar o chapéu. Aí ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar só na quer bunda bem na braba, sacolejando a raba. Alô, Chiquinho! Joga! Os amigos da barbearia Alfa Estilo, o Yuri Campos, Cleiton Sodré, olha o Toninho 11, toda essa galera. O Búfalo do Marajó. Oi. DJ Punk. DJ Rion. Sempre trajado o bolso. Genésio lá do Rio Grande, ele, Roberto. Frequentemente vai rolar. E a Regiane e toda essa galera. Essa noite vai ser foda. Cozinha da tela mais pra frente. Pica o brilho pra corrente. Pega a visão quando ela olha. O Búfalo do Marajó. Badala Som. Só pra começar o espetáculo. Era disso que o Maurício tava falando. Disse. Eu aprendi. Vai. O Diego e o Paulinho de Bragança, toda essa galera, gente boa. Não tira, não. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Eu vou botando com força. Eu vou botando com força. Eu vou botando. Bora, Pitico! Agiliza tudo que a gente tá afim e bota a pressão. Bota a pressão. Vem da quebra aqui. O tempo de tirar. E o chuchu. Ela é do dia porque eu gosto muito de conversar. Mas não ficar de papapá. Mas se desespero tentando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa. Bora, Marcinha, Aguiar, cadê você, maninho? É o grupo Aguiar. Tem que tirar o chapéu pra essa galera. Quando eles estão à frente do evento, sinônimo de sucesso. Grave esse nome, viu, galera? Grupo Aguiar. Deixa timidez. Fechado com toda a empresa. Búfalo do Marajó. Pode sentar. Pode sentar. Pode. Obrigado, Valdeir Nascimento, toda essa galera. Gente boa. Dança pelada, se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Você. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Assim, eu tô voando alto, o búfalo do Marajó. Sigo Badala na minha luta e trabalhando dobrado. Badala todo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Miriam, não posso esquecer dela. Tá brava, ela tá aqui sempre acompanhando o Rio e o Punk. E acho que pisa nas nossas transmissões. Bora, Miriam. Entendo. RM. Tiro a... Agora ele disse. Tem. Eu sou daqui. Eu vou mandar pro homem lá. Vou pagar meus cash com a motivo. Bora, Nho, bora, Nho. Tá ali com a gente, Nho. Pode crer. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Que ela olha o grupo Aguiar, direto de Marituba, desde 2003. O nosso pai aqui mora. O grupo Aguiar, do ladinho ali do nosso grande, o Nho Bruno. Eu tô já... O homem que vai levar as estruturas vontade, do búfalo pro sul do Brasil. Tá rolando. Grupo Aguiar, 99 eu pago. Piloto vai estreando o nosso Pestico. E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Minhas nossas meninas, sem calcinha ali com a gente também, dona meu bem. Pica. Sem calcinha na parada. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar vontade. Obrigado, Fernando Reis. Passa. Ele e toda a sua sofá de dois. Essa do Bairro Colares também tá na área. Sou de raça. Ele tá diferente, tá de boné, pô. Mente milionária no corpo de um fado. Para, Maurício. Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Se liga. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou Marcial, um fadinha amanhã. Obrigado, pô. Porque quando escolheu o nosso búfalo pra você fazer o seu evento, o aniversário do cara foi sucesso total ontem, lá no sítio Triunfo, em Garrafão do Norte. Fala, Maciel e meu grupo Aguiar. Alô, Aguiar! O búfalo do Marajó, o diferenciado. Que isso, gostosa, lá vai tu, gosta. Marca pra nós. mais se ver. Pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. O búfalo do... Vem me satisfazer. Pressão total para esta dupla. Cowboy, DJ Punk. Cowboy, DJ Rion. Eu jogo rabos de quatro. Eu jogo rabos sequenciais. Toma, toma, sequência. Agora sim, sargento, pode comprar a passagem do homem. Ele vai pro sul com a gente. O homem é bom. Faltou alguns filhinhos, mas a gente resolve rápido. Eu jogo rabo, de quatro. Eu jogo rabo, sequência. Toma, toma, sequência de papo. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Eu não. Se eu tô contigo é compromisso sério. Te liga! Vai na pilha dessas mina aí. Quem tem amiga fura olho, dá um grito. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Eu quero ver todo mundo cantando bem alto, bem forte, bem forte. Pra ficar comigo nessa noite. Não deixa se levar. Vou falar de novo, amiga fofoqueira é amiga. Não deixa se levar. Cuidado com essa tua, essa tua. De novo. Ela cagueta, mas ela quer fazer isso aqui, ó. Fura olho. Canta que eu quero ouvir. E ela quer sentar no lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Papo reto. Ai, meu búfalo! Sacode a Amazônia! Sacude tudo! Badala Som, o Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Everybody's going to the bar. E doida. Have a real good time. E doida. E doida. E doida. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Sinto frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Sai do chão, todo mundo! Não! O balde do Kumaru, ele, o Pedro Adelino. O búfalo do Marajó. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Bora, Pitico! Ele e o Climber! As nossas luzes, agora tá perfeito! O Búfalo do Marajó! Vem pra festa do Búfalo do Marajó! A revolução! E é só aquecimento pro show! Daqui a pouco tem DJ Darlan, viu, galera? Volta dele pra comandar esse búfalo. Falou, falou, te liga. Aí, DJ Guga. Bora falar de amor um pouquinho, bora. Falando de amor pra vocês. Bora falar de amor pra vocês aqui no Animal. Balneário do Vero. Para Potinho. Demetra. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro. DJ Sivan, ele, o Rafael. Vamos falar de amor. Toda a galera de Tassi, a Teuba. Eu sou o cachorro. Você não deu valor. Ei. Oh, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Oh. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explica pra suas amigas. Fala a verdade, explica pra suas amigas. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Como é que tá? Já. Cabelo já, ok. Sombra cílio ok. A unha tá ok. A minha produção aí que está à frente do evento. Providenciar H2O. É hoje que lá pro House Mix urgente. Ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Sombra cílio ok. Unha já aqui. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Isso, ele. Bandida se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. Tá gente da quebrada. Então deixa. Micael do Búfalo Preço, o André Santos, família cacetada na área, assiste moral, já há muito tempo. Punk mais do DJ Punk e a bunda DJ dela. Yoni. Bate. Bate. E o galho faz. E a bunda dela bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Bora, Marcelo, aqui do nosso ladinho. Madrugada, você sabe que me amarro na sua sentada. Te liga! Ele na levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Quando eu não resisto. Clean de nascimento. Fada, fuma aqui comigo. O nosso VG. Chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo e fala na minha cara. Só faz comigo e fala na minha cara. Só faz comigo e fala na minha cara. E fala na minha cara. E fala na minha cara. E fala na minha cara. Me fala, me fala, me fala. Só quem tá feliz aí, bota o bracinho pro alto. Só quem tá feliz. Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pro alto. Quem confia no papai do céu, bota o bracinho pro alto. E quem é paraense com muito orgulho, bota o bracinho pro alto. E bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, palma da mão. Gente, pra nós é mais um sonho que se realiza. Olha, nos próximos dias, 7, 8 e 9 de fevereiro, estaremos representando o nosso estado do Pará. Sabe aonde? Dia 7 em Curitiba, dia 8 em Navegantes e dia 9 em Florianópolis. Só que você que tem parente que mora lá no sul do Brasil, você pode falar pra eles que não é só o Rione e o Punk e nem o DJ Darlan que vai. É o Búfalo que vai representar a nossa cultura do estado do Pará no sul do Brasil. E pra gente ser orgulho, sair aqui do Pará, diretamente de Souri, pra representar a nossa cultura no sul do Brasil. E a gente vai tocar desse jeitinho por lá! Obrigado a Nailo, Fernando, Caminha Se Faz de Noite, toda essa galera aqui com o Mailo Colares e o Maurício. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que... O Dielison, Zé Maria, Ivan, Leozinho, Romi, diretoria da Metalúrgica, Ferro e Cia. Todo mundo na área. Mais uma chance, meu amor. Quem sabe ganha. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Aqui, viu, gente? Nossas carretas já vão direto pro sul do Brasil. O nome da emoção é Bruno, conhecido como Nhon, e o Júnior Plataforma. Uma estrada, meu irmão. Te liga! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Tudo bem. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Obrigado pela minha galera da carreta Rouba Cena. E sempre deixar com o nosso animal parceiro Jajá, o mecânico, o Baltinho, o Danilo. Olha o chá, chá. Vem pra festa. Ah, não vai trazer você. Gritar, ligar. Cadê o bueiro, hein? Não tá por aí? Não dá mais. Alô, bueiro pro monte. Aqui estou pensando em ti. Bora, meu parceiro Boris, ele é sua primeira dama ali com a gente. Me apaixonei. Alô, Boris. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo. André e Júnior na área. Obrigado, André. Meu coração do mar. Ele tá no céu, ele tá no céu. A sua líder. O búfalo. Meu herói. O búfalo do Marajó. Bora, Chiquinha! Me abandona, mulher! Pois são mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Simplesmente as melhores. Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar. Eu voltei esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Vai. As meninas aqui do lado direito, elas estão cantando. Elas vão cantar, elas estão. Ao lado direito. Elas estão com tudo, maninha. Elas estão cantando. E eu acho que elas vão cantar essa aqui, ó. Elas vão cantar essa aqui. Elas vão cantar essa aqui, essa aqui, ó. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E tu pede desculpa, né? Digo, quando olho você não gosta. Todo mundo. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Diz pra mim. Desculpa, não te amar. Desculpa. Eu errei em te amar. Desculpa. Acaba com o RM. Ele viaja em 2008. Bora, RM! Te liga! Daqui a pouquinho tem o Darlan, galera. Tomando búfalo de volta como todo mundo queria. Perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Tu diz. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa, perdoa. Joga o bracinho pra cima. Libera a energia. Libera. Joga pra cima. Joga pra cima. 3, 2, 1. No telão do búfalo em alta definição, o bagulho tá doido. Klinger, Klinger. Obrigado, meu patrão Boris. O nosso empresário Boris tá aqui com a gente. Meu amor, senhor e punk da Lan. Tô fechando umas datas aí com o Willer. A gente vai botar esse búfalo pra arrebentar aí nos Interland do estado do Maranhão. Bora, bora, a primeira pista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Tô sempre muito bem acompanhado ao lado da sua primeira dama. Miriam, na lua de mel. Na live tudo me dá moral. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome no meu no telão, mas que linda declaração de amor. Vai, vai. Queria parabenizar com muito carinho minha grande amiga Amanda. Está no berço hoje, parabéns pra você. Um abraço aqui do trio, viu? Leone Punk e o DJ Darlan. Essa data se repita por muitos e muitos mais anos. Logo o primeiro beijo, aquele choque elétrico. Daqui a pouquinho te bate esses parabéns aí. Eu ignorou meu coração. Cadê o bolo? Tá na de home, beijo seu e-mail, me comuniquei. Que sensação sentia. A gente é centro completo. Sentia de ser aqui. Com o Henrique e a Thalia. Somos surgir. Olha a galera por ali com a gente, obrigado mesmo pelo carinho, tamo junto. Ó, vem pra cá, se liga nesse som, te arrasar. DJ Júnior Vidal que vai te transportar. Gravações e mixagens, Diego Gravações.